molhado de suor e sal, de crime e de paixão, feito um animal que quer fugir, seja como for, é sempre igual. A ronda caça ou pega pra capar, a busca mira tudo, é sempre igual. Nada vai mudar, é só poeira sentar e outra vez. Molhado de suor e sal, de crime e de paixão, feito um animal que quer fugir, seja como for, é sempre igual. A ronda caça, o pega pra capar, a busca mira tudo, é sempre igual. Nada vai mudar, é só poeira sentar e outra vez.